Alguns lugares da minha mente eu não costumo visitar. Anjos me observam enquanto voo livremente por nuvens, prédios e ruas. Lavando a roupa suja, o som ligado, eu vou à lua. Desenham-me que entro numa sala sem janelas, quase louco. Esquecem que o que faço é impedir que a poesia seja nula além do disco. Perceba bem o risco, todo dia é dia de embebedar cavalos. Toda luta é feia, mas inspira bons vassalos. Não há como curá-los ou vingá-los sem dizer que a terra ainda é firme, mas o homem pode não ser. Preso nesse corpo, aprecio amanhecer lendo poemas, compondo mil temas que nunca serão servidos. A história só nos serve quando heróis travam batalhas, ao contrário, sem intermediário. Respeite-me por ser mais que arrojado ao estruturar sentenças. Rejeite-me por ter mais do que pontos pra provar. Quando a guerra acabar, outra dormente pega fogo. Corporações em jogo, empreste seus ouvidos. Já perdoei amigos, partindo do pressuposto de que há mais pra se viver do que contas a serem pagas. Lembranças bem vagas, meu corpo sem chagas, mas há marcas pra me separar do resto. Dizem que não presto por conta da melanina. Bloqueiam meu sucesso, mas a minha medicina é como a forma mais sublime de amar que me protege. Desculpe-me os pinóquios de plantão, mas sua música não presta, pois não vem do coração. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto. Que tal me abraçar? Escute o que vou falar, pois não há nada além da dúvida. Seres em desatino, todo menino é rei, mas toda menina manda. Jamie Lee Curtis no peixe chamado Wanda. Entrego meu coração linha por linha, me encaixotam. Piloto a logística das letras, me ignora. Então despacho minhas criações sem endereço certo. Eu já me espantei vendo um diabo bem de perto. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto. Eu dividi minha angústia em três caixas, botei em três faixas. Gravei e joguei fora a poesia do caos. Interprete esses sinais enquanto o cérebro balança minha dança. Fino sangue, anticoagulante digital. Jorro das vias da cidade pra furar qualquer bloqueio. Nesse meio não escuto mais ninguém. Gil Christensen, CSI. Minha vida é o seriado, então eu vivo pra mudar o meu final. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto. Feito da terra que suja o pé, descalço. Na chuva das gotas, indecisão, meu palco. Movo-me mais quando preciso, eu salto. Tentam me derrubar, mas vou sorrir mais alto.